Cristo que trouxe a salvação, por sofrer nós morrer, Ele está junto a Deus por nós intercedendo. Estás pronto a crer no Salvador? Salvou da perdição, Cristo que trouxe a salvação.